Torre Salvador na escuta do Mike X-Ray Delta. Bom dia, Mike X-Ray Delta na escuta, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da posição de número 14, área remota, para o finger de número 6. Autorizado, cinema 2 com chame táxi. Camará. Guarda, estou com uma Avianca, já vai iniciar o pushback no portão 11 após ser autorizado aqui, aguarde. Será feito, graças, senhor. Meia dois, cinco, para o táxi, POB 146 Galeão, 3:50. Táxi principal, India Alpha, ponto espera, torre 118.95, altímetro no 0 no 4, China 62 com 1. Ok, ponto espera 19.895, 0 no 4, 62. Mike X-Ray Delta, reporte, pode prosseguir até o portão 612 e reporte ao término do reboque. Será feito, graças. Salvador, bom dia, Jornal 621, próximo ao ponto de aeronave zero. Bom dia, Jornal 621, está livre, linha em decolar da pista no zero, vento variável com 03 nós. Linha decola no 063, 62. Miami 251, Decolos 35, controle 120, decimal 8. Então, bom voo e bom dia. 208, chefe. Obrigado, bom dia pro senhor também. Salvador, bom dia, Xanamia 251. Bom dia, Xanamia 251, no contato radar, sou para nível 360 da El. 360 da El, 62. Delta retornando? Sim. Informando o término do reboque, ponte 6, obrigado, bom dia, senhor. Gente, Max, Delta, bom dia. O Xaner 6251, no Xaner Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Ativo 251 e 3325, bom dia. Bom dia.